garota engraçada que passa na rua toda assanhada com uma roupa colada no corpo, a fim de impressionar a rapaziada. De queixinho erguido e bondinha empinada, ela se sente toda empolgada. Como pode uma garota do nosso bairro ser tão metida a ponto de ignorar nossa amizade? Ela diz ser chique, mas não passa de uma brega. Brega ou chique, mas não passa de um pé sujo. Sua família e ainda xinga por morar na periferia. Pelos amigos é tirada de filhinha de papai, bunda suja ou gasolina. Cê escuta um barulho de moto, já começa a franquear. Fala que conhece cheia de patati, caixinha de fósforo. Só pensa em quatro rodas, é, pode acreditar. Ela diz ser chique, mas não passa de uma brega. Brega, chique, mas não passa de um pé sujo. Me diz se você é feliz. Você poderá se estrepar, mais cedo ou mais tarde você vai se lascar. Bonitinho, gostosinho, assim são chamados. Cê vê quer sair, cê vê quer trepar. Cê vê um automóvel, já começa a frosquear. Tem vergonha de morar na favela, se bandiou para o outro lado. Só pensa em grana e carro. Ela diz ser chique, mas não passa de uma brega. Brega ou chique, mas não passa de um pé sujo. De tanto trabalhar, sua filha não faz nada e ainda reclama. Pede tênis de marca pra poder se amostrar. Quando sua mãe não consegue comprar, ela solta os cachorros e começa a xingar. Não sai da pendura, é muito irritante. Se falamos alguma coisa, ela já vem ha, ha. Ora, se liga Frosk, se liga Frosk. Ela se diz chique, mas não passa de uma brega. Brega, ou chique, mas não passa de um pé sujo.